esquenta. Bem Nute Marcas, a melhor loja de Icoraci. Cê tá achando que eu sou chiclete? Mastiga agora e já esquece. Tu não me merece. Mas o jogo virou. Tô revertendo a situação. Quem mudou a escolha era farra e o paredão. Eu tô chegando pra parar seu coração. Pois se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê. Achando que eu sou chiclete, mastiga agora.